pode me dizer se eu posso querer você e não vim te oferecer. Talvez eu quisesse compreender e não ter que responder às suas perguntas falando de amor. Eu queria esquecer e não acho merecer alguém que duvide se eu tenho amor. É que eu não passo muito tempo, eu sempre vou. Poemas que escrevi hoje não me completam e as palavras que me diz bom já não me afetam. Jogo a desculpa, o foco é no trabalho. Aprendi a ser esperto jogando baralho. Moça do bar, tenho o que confessar. Podia ter sido gentil, eu fui hoje quando roubei teu beijo. Só pra te calar, só pra te calar. Moça do bar, tenho que confessar. Podia ter sido gentil, eu fui hostil quando roubei teu beijo. Só pra te calar, só pra te calar. Moça do bar, tenho que confessar. Podia ter sido gentil, eu fui hostil quando roubei teu beijo.